Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora, levando até vocês muita música, muita alegria, viu? Desde já o meu abraço carinhoso a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. A todos vocês também que nos ouvem pelas rádios parceiras, né? Toda a nossa rede de rádios que são afiliadas à nossa central de produção e exibe o nosso programa. Portanto, nós estamos no ar de 5 à meia-noite, cada emissora, cada parceira tem o seu horário de exibir o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos vocês, diretores, programadores, locutores, enfim, todos vocês das equipes, das rádios parceiras, que exibe o nosso Mundo Sertanejo e toca as modas de Diego Valadares, a programação local, de Rafael Silva, de Kaique Cadu, dos nossos artistas que passam por aqui. Muito obrigado, viu? Vamos de música? Leonardo canta Beber, Beber. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Beber, beber, beber, beber. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Beber, beber, beber, beber. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, é isso aí, um beijo para minha querida Lia Costureira, Nega de Wilson, da Fazenda, Matheus e todos os amigos do centro da cidade de Araçuaí, são amigos do Zezito Martins, os amigos da Rádio Kauai FM, Minas Gerais, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Também Marli Santos, minha querida Marli Santos, do Lago Sul, Distrito Federal, que não perde um só Mundo Sertanejo. O Thales Oliveira, de Oliveira dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia. Cristal FM é a rádio da cidade que exibe nosso programa. Muito obrigado, tá bom? Os amigos da Rádio Cristal FM, os amigos da Lanchonete e Restaurante Beira Rio. Né? Ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. João Pedro e Rafael cantam pra Suzy e pra todo mundo, Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim nos fez. E assim nasceu um estrangeiro com ilusão, com muita fé, mas eu não sei por que essa cor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um sujeito com ilusão, com muita fé, mas eu não sei por que essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Muito bem, ouvimos com João Pedro e Rafael Mercedita. Um abraço a todos vocês, amigos da Cidade FM de Santa Rita do Novo Destino, Adir Pinto, Nilson Aragão e todo da equipe da emissora. Um abraço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela parceria. Minha querida Marisa Dallagnoli, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu? Também os amigos da Rádio Parceira, em São João do Paraíso, Minas Gerais. Muito obrigado a todos pelo carinho. Marisa Rosa, em Brasília, Distrito Federal, a todos vocês, amigos, aí de Brasília, aqui de Brasília, do Distrito Federal, que ouve nosso programa acessando radioestudiobrasil.com.br. Um abraço, viu? Os amigos da Rádio Sintonia Net, também exibindo nosso programa. No quadro Ao Som da Viola, de Brasília, nossos amigos Roniel e Rafael cantam, recordando, Cadê o Meu Amor? Amor, onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Cadê o meu amor? está. Se não vejo minha flor, já começo a chorar. A noite é uma mistura de saudade e amargura. Vou perdendo a compostura, vou ficando sem lugar. Coração tá apertado no meu peito, machucado, desprezado, magoado. Deus do céu, vem me ajudar. A noite é uma mistura de saudade e amargura. Vou perdendo a compostura, vou ficando sem lugar. Coração tá apertado no meu peito, machucado, desprezado, magoado. Deus do céu, vem me ajudar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Noite é uma mistura de saudade e amargura. Vou perdendo a compostura, vou ficando sem lugar. Coração tá apertado no meu peito, machucado, desprezado, magoado. Deus do céu, vem me ajudar. A noite é uma mistura de saudade e amargura. Vou perdendo a compostura, vou ficando sem lugar. Coração tá apertado no meu peito, machucado, desprezado, magoado. Deus do céu, vem me ajudar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Cadê o meu amor? Onde ela está? Se não vejo minha flor, já começo a chorar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Elisângela, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Marechal FM e Marechal Cândido, programa todos os dias, é o meio-dia, é sucesso. A Mari Soares, em Canápolis, na Bahia, ouvindo o nosso programa. A Zenaide Arruda, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Meu amigo Sabino, olha, Sabino Cabra Danado, Jota Santos. Todos os nossos amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, onde nós temos a 90.9. Um abraço a todos da equipe. Valeu, Vânia Rocha. Minha querida Vera Lúcia, em Cândido Sales, na Bahia, também ouvindo o nosso programa. Deixa eu ler aqui alguns e-mails que chegaram na nossa produção. Vanderlei de Oliveira, de Jaupassi, estado de Goiás. Ele disse que gosta muito do programa Mundo Sertanejo, o programa do Adelson Moura. Olá, Diego Valadares, aqui na 80, na Rádio Campo, né? Lírios do Campo, o seu programa é sucesso audiência. Um abraço a todos vocês de Jaupassi, que ouve nosso programa pela Rádio Lírios do Campo. Muito obrigado, viu? Um abraço à família Lacerda. Família Lacerda, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, ao lado de Diego Valadares, todas as manhãs, a Líder FM passa o seu programa, exibe o seu programa. É sucesso. Muito obrigado. Lembre de nós aqui, de São Geraldo do Baixio. Claro, André, nós lembramos sempre de vocês, viu? Muito obrigado pela parceria do André Braz aí, os amigos de São Geraldo do Baixio, da Líder FM, exibindo o nosso programa. Também aqui mais e-mail, meu amigo Guilherme em Maranhãozinho, Ele gosta muito da dupla de Paulo e Paulinho, que nós sempre tocamos aqui as músicas deles, né? Um abraço, Guilherme e Maranhãozinho, no Estadão do Maranhão. O Genário França em Cícero Dantas, na Bahia, os amigos da Rádio Boqueirão FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. A Luana Nunes e sua mamãe, a Iranilda, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, muito obrigado pelo carinho, viu? A Kátia Pereira, em Bom Jesus, Goiás. Olá, Diego Valadares, sou sua fã do peito, olha só. Sou sua fã do peito, ouço seu programa todo dia, manda alô pra mim. Para a galera de Bom Jesus em Goiás. Um abraço a todos vocês, amigos de Bom Jesus, Estadão de Goiás. Beijo, viu? Kátia Pereira. A Irani Montenegro está no Rio de Janeiro e também diz que não perde o programa. Quem canta bonito, Gabriel Rosa, Eu Vou Arrochar. Eu vou arrochar, eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz. Deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Vai! Tô chegando com esse arrocha, e junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. É assim, ó. É todo dia esperando por você. Já me cansei agora, sei o que vou fazer. Deixei pra trás o passado e agora eu vou mudar. Cansei de ser certinho, então eu vou zoar. Eu vou arrochar, eu vou pra ousadia. Eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Eu vou pra ousadia, eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Eu quero é ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, moda agora arrocha, vai. Eu vou pra ousadia, eu quero ser feliz, deixar tudo de lado e fazer o que eu sempre quis. No meio da balada eu encontrei o meu lugar, junto com Gabriel Rosa, moda agora é arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. A moda agora é arrochar. Arrocha, arrocha, arrocha sem parar. Junto com o Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mundo sertanejo, é isso aí. Quero mandar um alô carinhoso aqui para minha querida Marisa, Maria Aparecida, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Olá, Diego Valadares, adoro acordar de manhã e ouvir o seu programa, a sua linda voz. Obrigado, Maria Aparecida, pelo carinho. Um beijo para você, viu? Eu quero mandar um abraço carinhoso, agradecer a todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, né? Pedindo músicas, mandando mensagens, pedindo vinhetas, né? Os diretores das emissoras que pedem as vinhetas, a gente vai gravando aqui e mandando para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês. A minha querida Eli Moreira em São Paulo, a Anisete Tavares também em São Paulo, a Suzy Maciel em São Paulo, todos ouvindo Mundo Sertanejo. A Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, ela diz que acessa o site da rádio de Belo Horizonte, né? Rádio Atividade a Rádio Atividade Web de Belo Horizonte e ouve nosso programa. Um beijo para minha querida cantora Michele Fauzi, de Belo Horizonte, que também sempre ouve o nosso Mundo Sertanejo. Kaique e Cadu, de Brasília para o Brasil, cantam Cabra Danado, na versão Kaique e Cadu, com a minha participação. Diego Valadares cantando com Kaique e Cadu esse grande sucesso, Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Muito bem, Kaique e Cadu cantaram bonito, cabra danado, pra todos os cabra danado. Muito legal, né? A Célia Alves de Gurupi, no Tocantins, também diz que não perde o programa. Os amigos da Rádio Felicidade FM em Três Pontas, Minas Gerais. O nosso amigo diretor Robson Ribeiro, o diretor de programação Luciano Maciel, e essa emissora tem uma abrangência em 75 cidades do estado, né? Muito legal. Nós estamos com o nosso Mundo Sertanejo aí pela Felicidade FM em Três Pontas, Minas Gerais, jogando aí para quase 100 cidades, milhares, milhares de ouvintes. Muito obrigado a todos vocês pela parceria, viu? Deixa eu mandar mais um abraço carinhoso aqui. Deixa eu ver. A minha querida Marisa Dallagnoli, um beijo para você. Muito obrigado, viu? Aí em Pedro Gomes. O meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Goiás, ele disse que ouve o programa todos os dias, de manhãzinha, em Acreúna, Goiás, agradece sempre pelos alôs, né, que a gente manda para ele, todos os amigos de Acreúna, ouvindo pela Rádio Canadá FM, Rádio Canadá FM, em Acreúna, Goiás, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Pedro Henrique e Fernando cantam Bonito e Gostosão. Porque você me fez assim, lindo, eu sou bonito e gostosão, oh mãe. Eu não aguento mais essa perseguição. A todas as mulheres, um beijo, o bonito e gostosão. Pedro Henrique e Fernando. Se

os amigos da Rádio Estação Sat também exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Cléo em Turumirim, Minas Gerais. Ângela Santos em Berilo, Minas Gerais. Minha querida Ângela Maria em Itabuna, na Bahia. Muito obrigado pelo carinho de sempre, sempre interagindo comigo no Facebook. A Raquel em São João do Nepomuceno, Estadão de Minas Gerais. A Diana em Candu, na Bahia. Quem canta bonito, Rio Negro e Solimões, Tô Indo Embora. O que eu não tenho em casa, ah, eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém esperar. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Aí, Rio Negro e Solimões recordaram esse grande sucesso, né? Eu canto nos shows, muito bacana essa música, Tô Indo Embora. Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, São Paulo, os amigos aí da Rádio Cultura Sertaneja, também os amigos da Rádio do Vale do Paraíba, né? Um abraço a todos vocês. Edilson do Vale, Adilson do Vale, muito obrigado pela parceria, viu? Marcelo Pereira Silva, em Nova União Cotriguaçu, no Mato Grosso. Olá, Diego Valadares, adoro ouvir seu programa pela Rádio Raio de Luz FM. Muito obrigado a todos os amigos da equipe da Rádio Raio de Luz FM, aí em Nova União Cotriguaçu, Mato Grosso, que exibe o nosso programa. Heitor Anthony, radialista aí na cidade de Colniza, Mato Grosso, sempre interagindo comigo no Facebook, não perde o nosso programa. Valeu, Heitor Anthony, em Colniza, Mato Grosso. Também os amigos da Rádio Difusora Web, em Piraju, São Paulo. Um abraço a todos vocês da Rádio Difusora Web, em Piraju, São Paulo. Muito obrigado, viu? A Tiele, em Uberlândia, Minas Gerais. A Rose, em Porteirinha, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Ricardo Teles, Deusilena Teles, Jaime Caixeta e Kelly. E todos da equipe da Rádio Vitória FM em Cocalzinho, próximo a Brasília. Programa todos os dias, das 8 às 9 da manhã. O Mardônio Ribeiro, da Cauípe FM. O programa todos os dias das 9 às 10, aí em Caucaia, no Ceará. Um abraço aos amigos da rádio da cidade Caucaia, no Ceará, ouvindo o nosso programa pela Cauípe FM. Muito obrigado. A Simone Maciel, de Taperoá, na Paraíba, os amigos da rádio Taperoá FM. Programa todos os dias às 6 horas da manhã. Obrigado pela parceria de vocês. Gino e Gelo cantam, Tô Voltando. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Quero mandar um abraço ao meu amigo Edson Rodrigues, empresário da banda Morcegada, aí de Porto Seguro, na Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos aí da rádio Arraial FM, que exibe o nosso programa 100,3. Edson Rodrigues, empresário da banda, e elogia muito o nosso programa aqui. Parabéns, viu, Edson? Sucesso para vocês aí. Se quiser levar o show do Diego Valadares aí para Bahia, Rafael Silva, é só fazer contato com a gente, tá bom? Vamos botar os baianos para dançar aí também, viu? Muito bem. Diego Valadares canta do CD ao vivo A Gente Pode. Ficou muito legal essa música. Cantei no CD ao vivo, tá muito bacana. Vamos ouvir, vamos dançar também. Vamos lá. Vamos dançar, vamos lá. Essa é boa, hein? A gente pode. Um dançador não se brinca, então deixe de papo furado, se não pintar o clima. Sai de lado, a gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. É claro que a gente pode. Oh, oh, two. Vou te mostrar como é que a gente pode. A vida é curta, a noite é uma criança, então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Subiu o som dos teclados. Subiu. Muito bem, e aí? Cantei pra vocês A Gente Pode. Um abraço a todos vocês sempre interagindo comigo no Face. É, me adiciona no Face, tá bom? É só pesquisar Diego Valadares e vai aparecer aí o Diego Valadares com o chapéu na cabeça, mostrando a foto, a capa do novo CD. Vamos falar no Facebook, tá bom? Quem canta bonito? Carmo Pires. Ah, se meu Fusquinha falasse. Essa é a história do meu Fusquinha. Segura! Eu não tinha dinheiro pra comprar uma Dodge Ram, nem pra comprar um Camaro amarelo. Então comprei um Fusquinha 66 e coloquei todo mundo no chinelo. Então comprei um Fusquinha 66 e coloquei todo mundo no chinelo. A mulherada preferem o meu Fusquinha, ficam loucas querendo dar uma voltinha. E eu esperto já vou dizendo a elas, pra andar no Fusca vai ter que entrar na minha. E eu esperto já vou dizendo a elas, pra andar no Fusca vai ter que entrar na minha. O mundo inteiro já conhece o meu Fusquinha, pois ele tá bombando na internet. E quando chega na balada é um sucesso, pois ele anda cheio de piriguete. E quando chega na balada é um sucesso, pois ele anda cheio de piriguete. Hoje as mulheres estão mandando no mundo, porque conhecem seu poder de sedução. Estão mexendo com a cabeça da galera e fizeram meu cusquinha virar um avião. Estão mexendo com a cabeça da galera e fizeram meu cusquinha virar um avião. O meu cusquinha é de toda confiança, ele é meu amigo mais fiel. Ele não fala, ele não ouve, ele não vê, mas sabe de cor o caminho do motel. Ele não fala, ele não ouve, ele não vê, mas sabe de cor o caminho do motel. Ah, se esse meu fusquinha falasse, eu tava enrolado. Maravilha, maravilha, ouvimos aí Carmo Pires, nosso amigo lá de Pires do Rio, onde estarei fazendo um show dia 1º de junho, né, no Estadão de Goiás, e próximo a Caldas Novas. Um abraço, Carmo Pires, já esteve com a gente algumas vezes, cantou para vocês A Se Meu Fusquinha Falasse, novo sucesso dele. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência durante toda a semana. Muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos novamente aí, aqui através do nosso Mundo Sertanejo. Valeu, Cleiton Rocha, nosso sonoplasta, que agora já tem um secretário, nosso amigo Cássio, né? Que também está aí pegando as manhas da sonoplastia. Muito bem, Cássio. Seja bem-vindo à nossa equipe, viu? Um abraço, meu amigo cantor Rafael Silva, que esteve com a gente durante essa semana aí, entrevista bacana na terça-feira, e as músicas dele sempre tocando no nosso programa. Rafael Silva, cantor de sucesso de Brasília para o Brasil. Um abraço, Rafael Silva, toda a sua equipe de produção. E para contratar o show dele, é só ligar no 61 91 42 42 42. É fácil, viu? Contrate o show de Rafael Silva para o Brasil inteiro. E também de Diego Valadares, no 99730555. Gente, um bom final de semana para vocês. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Brasil! Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo, consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer, e essa distância é uma angústia entre eu e você.